DJ Júnior. É extraordinário. É espetacular. Querer, que meio tempo, minha distância pode ser. Maciel. DJ Júnior Maciel, de Marituba, Pará. Bora pra cima! Não sei mais o que faço pra chamar sua atenção. Seus medos me incomodam e estão meu coração. Eu fingo tá legal e pra você tá tudo ok. Convido a equipe GDN pra meu bem. Eu sou moleca doida. Se você quiser nada, também me namorar. Sou moleca doida. Se você quiser nada, também me namorar. Agora que eu sei que não dá mais, não liga para mim, não me satisfaz. Saio com a equipe GDN pra me satisfazer. Quero mais você. E no princípio negro essa galera é animação. Eficiente, eu sei que comanda a condição. Coroa eletrônica, vamos fazer o quê? Som da galera te faz enlouquecer. Sou moleca doida. Se você quiser me nada, também me namorar. Sou moleca doida. Se você quiser me nada, também me namorar. Agora que eu sei que não dá mais, não liga para mim, não me satisfaz. Saio com a equipe GDM pra me satisfazer. Quero mais você. Aí, DJ Júnior Maciel, bota no vermelho, camarada. Pra cima. Chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Quantas vezes você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão. Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou, jamais chamou. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou, jamais chamou. Você sofreu, você chorou.

DJ Júnior Maciel, de Marituba, Pará. Quando sinto seu cheiro, quando tudo Júnior Maciel. Bota no vermelho, camarada. O que você falou pra mim?

vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, o meio que não vai voltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Voltou o JC, o campeão de DJs Alex, Nandinho, ele com pura sensação. Voltou o JC, o campeão de DJs Alex, Nandinho, essa é a mais pura sensação. É, fruto sensual. Eric Pai. Vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, o meu que não vai voltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Volto o JC, o campeão de DJs Alex e Nandinho, ele com pura sensação. Volto o JC, o campeão de DJs Alex. DJ Júnior Maciel. Agitando tudo. Opa!

DJ Júnior Maciel.